1777, chame Centro Recife na frequência 1288, ao término 13325. 288, graças, boa tarde, boa tarde. Juliette Bravo Delta vai taxiar aí até outra vez no portão 10. Então a aeronave já foi autorizada para o pushback portão 8, ok? Chama solo 1219 agora. Ciente, Juliette Bravo Delta, ciente, atento para o tráfego, está fazendo pushback, está na posição 08, então mantenha a posição e aguarde para prosseguir até o pátio 3. LZ 6726, reautorizado nível 050. 050, né? Cadê a 6? Solo Salvador, bom dia. Webjet 6740 livrou a 10. Webjet 6740, bom dia. Prossiga táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Kilo. Alfa, reporte antes da Kilo, Web 6740. Sul 410783, Campinas, 4 horas. Táxi autorizado via Juliette, Alfa. Reporte para ingressar na Delta na minha escuta. Juliette, Alfa, reporte para ingressar na Delta. Patrão Juliette, Bravo Delta, segue o tráfego da Azul à frente após ingressando no pátio 3. O Juliette, Bravo Delta, reporte no pátio 3, ligando a sequência. Cadê a 6726, autorizado via Mari para 12.000 pés. Via para o Brasil. Seja, quem é agora em Salvador é 10 no 3, ajuste padrão, autorizado 12.000 pés, autorizado ILS sem o glide repostabilizado. Informo também que os primeiros 1.200 metros da pista no zero estão impraticáveis. Tá, só que eu sei, reposta estabilizado, né, cadê a 6? Vai ingressar aqui no pátio 3, atentando para a aeronave de pequeno porte, que está à retaguarda da aeronave da Azul. Ela irá ingressar no pátio 3, atento para ela, e após a mesma finalizar o fim do parqueamento no pátio 3, prossiga via pátio 3, portão 04, pátio 1. Vai entrar naquilo no pátio 3, aguarda o estacionamento da aeronave que está antes da Azul, depois prossegue para o pátio 1 no gate 4, Web 6740. 4107 autorizado ingressar na Delta até o ponto de espera. Lá chamar a torre 1-6, bom voo. Ingresso na Delta, chamo 1286, obrigado, bom dia. Então, confirmando, é o nível 080 Pamiank para Jacobina, após 40 minutos prossegue no 085. Afirmativo. Mantendo a minha escuta, irei coordenar. Azul 4017, autorizado a alinhar à direita e decolar, 180 graus, 07 nós. Linha de direita e decola, Azul 4017. Garro Delta Protocopo. Pronto. Autorizado Salvador Jacobina, nível 080, planeante, após 40 milhas, 085, correto disponível. Decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da Momo, Albo, após direto Jacobina. 5403, o transponder, frequência do controle 1-9.35, torre 1-8.6. Salvador Jacobina, 080. Plano Yankee, 40 milhas, 085, decolada 1-0, curva esquerda, Momo, transição alvo, após direto, 5403 acionado, 1935, 18000, é a torre. Mas, daqui a pouco eu chamo, ok? Muito obrigado. A gente chama para o acionamento direto da Delta. Até mais. 26, final 1-0, baixada travada. Boa tarde, cabeceira deslocada 1200 metros, cheque trem, chame final normal. Abaixar a travada, chama na final normal. 672000, controle Salvador. Azul 4107, decolou os 1-3, chama o controle. Controle, boa tarde, Azul 4107. Controle, boa tarde, Azul 4107, Nadael. Azul 4107, contato radar na decolagem, sobre o nível de voo 380 na saída da Dael, transição Diné. Dael Diné, 380, Azul 4107. 0 grau, 04 nós, cabeceira deslocada, cheque trem. Pela terceira vez, baixada travada. Ciente. Jet 6726 no solo 117, libere à direita. Taxi Golf, solo 121, decimal 9. 219, levando, né? 7, 2000. Jet 6726, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette 10. Estrela 107, chama em Centro Recife na frequência 1288, é o TRN 13325. 1288, boa tarde, Azul 4107. O TRN 13325, Azul 4107. Gente, 4107. Corredor Axé, frequência do controle 119.35, transponda 0160, Vitor Índia Juliette. Mas somente o transponder. Afirmo 0160 no transponder, pátio 4, para acionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 62, até um bom voo, Vitor Índia Juliette. Siri no pátio 5045, pronto, cópia. Papatango Kilo Quebec Serra, autorizado Salvador, Siri Barra Grande, nível 045, decola da pista 17 com curva direita, corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Frequência do controle 119.35, transponder padrão 0123, Kilo Quebec Serra. Thank you. da Serra, correto, no pátio 5, confirme o PLB. Ciente, para acionamento, táxi e decolagem, torre 118, terminal 62, tem um bom voo, Kilo, Quebec Serra. Azul 4061 no Campinas, nível 340 no portão 09, aguarde cópia. Aguardando, Azul 754, informação agora é a Quebec, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desse manter a nível 050. Certificou 050, chegada a mar, vai copiar a Quebec 1754. Azul 4061 no cópia. Para o passo, eu vou para o nível 340 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à direita. Subida gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5422. Assiste para o Pedro Campinas, nível 340 via Upper Whisky 58. Falando no 0,1200 primeiros metros de 7 cabos de curva direita. Aí agora está entrando um bom. Tem 0935, controle Salvador 5422, transponder no 4061. Azul 4061, correto. Reporte de plano para o pushback, acionamento, portão 09. Sim, no 4061. Solo Salvador, TAM 3191, pushback acionamento, gate 2. Autorizado o reporte táxi, TAM 3191. Passará grato. Vitor e Juliette, livre táxi, chama para ingresso. autorizado a decolar, 150 graus, 049. Azul 4082, essa é uma notificação autorizada. Chegada Mário, desde manter a nível 060. 060 Mário. Azul 4082, reduz a velocidade para 250 nós. Número 2 para Pouso Salvador. Reduzindo, azul. Quebec Serra decolou os 29, chame o controle para regresso. Regresso, azul, Serra. Alinhar e manter a 7, Vitor e Juliette. Quilo Quebec Serra copiou? Então, Kilo Quebec Serra, mantém o corredor Axé, 1010, aguarda autorização, sala central nível 045. Axé 1010, Serra. 51131, Webjet 6726. 672-135-330, Webjet 58, decola 1-0, com menos 1200 metros. Curva esquerda, Pucaracaju, portão 1935, 5131. Correto, portão 10, chame pronto para o pushback e acionamento do objeto 6726. Não é lá, 6726. Autorizado decolar, pistão no 7, 170 graus, 07 nós. Muito boa tarde, Santana. 8001, no centro da informação, papá. Eu uso 170 para o 150. 8001, até a notificação autorizado via chegada Mari, desde mantém a nível de voo 070. Via chegada Mari, 70. 070 solicita execução, procedimento RNAV da 10, ok? Sim, já após de TAP será autorizado a RNAV da 10-8001. Após TAP autorizado, quando após TAP será autorizado o RNAV da 10, tá bem? Gol 1754, após o TAP autorizado, Serra Victor 366, desça para 2500 pés, ajuste 10-12, reporte estabilizado, gol 1754. Relativo, desde essa, após o TAP, Serra Victor 366, 32, na porta estabilizada, 754. Até o ponto de espera da Delta, quando lá a torre 118, decimal 62, é bom voo. De alta até o ponto de espera Delta, quando lá a torre 118, 6, 3, 1, 9, 1. Alô, Salvador, azul 4061, no portão 9, pista na Delta. Autorizado, reporte táxi, azul 4061. Exato, pista na Delta, 4061. Só ao contrário, vou Victor indo direto. Vai informar, senhor. Quilo Quebec Serra, autorizado direto Siri, aguarde autorização para ascensão, Quilo Quebec Serra. Guardião 03, prossiga para o sol. Gente, chame a torre 118-6 para o taxiamento, Guardião 03. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha nível de voo 080. 080, informa, já está reduzido agora a 249. A possibilidade de efetuar a RNAV está 10? Sim, aguarde autorização RNAV, está 3174.